Controle, Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette. Charlie Fox, Juliette, decolou dono 7, curvou à direita, corredor Axé. Se autorizado, 085, direto, a ideal é a 240. Forte, entrando na terminal, 40 minutos. 085 na proa direta, vai reportar, livrando a terminal, Charlie Fox, Juliette.